Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na boa nova. Cash Resto Zero. Nas manhãs da rádio, à sexta-feira, depois das 8h45, com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de tudo. Saiba mais em r6living.pt. Hoje vamos ter uma opinião light, em homenagem à época balnear que já começou. É de resto o primeiro fim de semana em plena época balnear e anuncia-se mesmo um verão cheio de gente. Creio mesmo que este pode ser o verão com mais gente sempre em Portugal, o que não deixa de ser qualquer coisa de se lhe tirar o chapéu. E então vamos lá a essa opinião light e vamos comparar os fidget spinners, essa moda que invadiu tudo e todos, começou nos mais pequeninos e já chegou aos mais graúdos, e eu que vamos comparar os fidget spinners com a luta autárquica, que é como quem diz, a luta dos autarcas para chegar ao poder. Então é assim, se nós olharmos para os fidget spinners, depois de colocar o spinner a rodar, perguntamos, e então? Para que é que serve? Não serve, rigorosamente, para nada. É tal e qual o que acontece com os insultos pessoais entre os autarcas e os candidatos aos lugares dos atuais autarcas. Para que é que servem? Não servem, rigorosamente, para nada. Mas se um pouco por todo lado há gente a olhar para os spinners, também agora, neste ano de eleições autárquicas, um pouco por todo lado, há insultos com maior ou menor ênfase, mais ou menos encapotados. Às vezes, os humanos são assim. Tenham um bom fim de semana com um spinner, ou não, por perto. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na boa nova. Cash Resto Zero. Nas manhãs da rádio, à sexta-feira, depois das 8h45, com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de tudo. Saiba mais em r6living.pt.